Obrigado, Senhor, por mais essa noite de sono. Me livrai das crocodilagens, me trai livramento, Senhor. Obrigado pelo ar que respiro, por mais esse dia. Obrigado por minha família. Paz a todos. Paz a todos. Ó meu Senhor, nos livre de todo esse mal. Mundo cruel, réu, corpo coberto com jornal. Pipoca, fofoca, falsas amizades. Ter traído o rio tá cheio, essa é a verdade. Acreditar em quem? Só em mim. Vai vendo, essa terra tá cheia de Caim. Aqui, Brasil, trabalhador não tem valor. É humilhado, escravizado, ó, pela cor. O que acontece, João, é embaçado. O mano certo passou por errado. Não errou, mas pagou pelo que não fez. É o ser humano errando outra vez. Agora é treta, pipoco que não tem fim. História trágica, na prática termina assim. Fro no caixão, de lembrança um porta-retrato. Pendurado na parede, isso é um fato. Para os baratos, poucos manos aqui restou. Só saudade com certeza aqui deixou. Muito amor, que estejam em paz. Mas sem justiça isso não é capaz. Né promotor, juiz superior. Quanta injustiça, processo cês arquivou. Deus é fiel, ó, tarda mas não falha. Pra pilantragem é lamentável, é só navalha. A vida ensina, só não aprende quem não quer. Não importa se é homem ou mulher. As coisas mudam quando vocês querem mudança. Se não há fé, doidão, não adianta. Fala aí. Fala aí, fala aí. Vejo o mundo brigando pelo poder. Político safado se reeleger. Barato tá louco, irmão, cê nem imagina. No sapatinho até Zé Povinho extermina. Bandidão cheio de querer ser. Batendo no peito querendo se aparecer. Falando besteira com uma cara cheia. Vai pensando que o bagulho é brincadeira. Desse tipo aí, João, já cansei de ver. Até trabalhador, ó, bota pra correr. Mas quem procura acha, sabe como é. Na rua é malandrão, na cadeia vira mulher. De pé em pé, vi vários cair. Dando mancada na quebrada, paga pra subir. No mundo real, tristeza, covardia. Abuso de autoridade na periferia. Noite, dia, mosca pro CV. A próxima vítima pode ser você. Na rua, no campo, no beco ou nas vielas. Aterrorizando, dando tiro na favela. Fala aí. Fala aí. Sobrevivente de um mundo cheio de impunidade, onde a realidade reflete toda a verdade. Pra resistir à pressão tem que ser forte. Aqui é só rota, força, gói, sangue de pobre que escorre. Se é subúrbio, favela, morro, periferia. Minha quebrada, cada palmo de terra sofrida. Aqui eu suporto o comodismo, a língua ferina que mata. Que gera conflitos, que sempre acaba em bala. Infraestrutura, clube poliesportivo, não. Aqui é somente futebol de fase ativa. E quando chove é PT nos móveis da casa. Puta que eu pari, eu já não tinha nada. Agora chega, não quero mais seu óculos, sua droga. Sua piedade social é que me noja. Chega do futebol, arte como distração. Eu não saber politicar e ser escravo da religião. Realidade sem maldade, só quero respeito. Meus direitos foram rotulados pelo termo leigo. Meu jeito de andar, de falar. Fala aí, já. Tá muito além da sua compreensão. Quem mora aqui também não quer me ouvir. Fala aí. Muito obrigado pela sua atenção. Fala aí.